Novamente o futuro repete o presente repete o passado. Diferente é o modo que sou entendido ou que sou interpretado. Quem me leva é a mesma energia que faz de você hipnotizado. Secolado, perdido, bolado, na maré que você é levado. A mentira que reina te deixa cercado, sem força batido, perdido. Meus amigos se sentem sem nada, descrentes, desiludidos. Queria que fosse diferente, queria que você entendesse a dor que minha geração sente. Piato, vivei o mundo doente, é saber que ninguém se preocupa, ninguém entende. A realidade está distante do mundo que a sociedade vende. Minha mensagem vai de sua mente, minha rima te faz diferente, sua saga se faz novamente. Porque meu mundo é difícil entender, principalmente pra você. Meu mundo é difícil entender. Porque meu mundo é difícil entender, principalmente pra você. Meu mundo é difícil entender, difícil de entender, difícil entender. Você sabe que rouba o seu sonho enquanto esconde a realidade. Que na verdade, nossas dificuldades não são apenas fases, não são ciclos. Representem um fim através do início. E tudo isso, enquanto isso, a cada dia, a cada hora. Seu silêncio reflete o passado e o passado reflete o agora. Não tem forma, não discute, se cala. Já roubaram até sua alma. A verdade que sempre é negada, o discurso que é superficial. A mentira que propaga o mal, pra maioria já é fato normal. Antes que isso aconteça, apenas não esqueça. Seja aquele que expande horizontes, não importa o que aconteça. Porque meu mundo é difícil entender, principalmente pra você. Meu mundo é difícil entender. Porque meu mundo é difícil entender, principalmente pra você. Meu mundo é difícil entender, difícil de entender, difícil entender. Difícil entender a realidade, difícil entender a sociedade. A dificuldade em cada canto da cidade. Nossa verdade nunca foi a mesma e sempre a mesma. Aconteça o que acontecer, ela faz que eu esqueça. Se que é assim que seja. Representam como atores, não me importa seus fatores, não respeito seus valores. Podem roubar o que me cerca, mas não roubo minha alma. No que me importa e acredito, ninguém leva nada. Te empurram para baixo, querem destruir sua vida. Pra muitos é difícil, há muitos sem sair do que acontece todo dia. Pega a fé você perder, esquecer de procurar compreender. A cada dia a dor aumenta e fica claro pra você que o problema que nos cerca é difícil entender. Meu mundo é difícil entender.